Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 7 de agosto, em segunda discussão, o projeto de lei 685 de 2011, que obriga o comércio de produtos a granel a informar em cartazes o valor total do quilo ou litro das mercadorias. A autora da proposta, deputada Graça Pereira, do PSD, defende que sem a referência do preço por quilo, o consumidor é impedido de fazer uma comparação entre preços praticados nestas lojas e nas convencionais. Porque muitas vezes você vê assim, 100 gramas, R$3. As pessoas, puxa vida, tá tão baratinho, mas as pessoas não têm noção e às vezes nem se tocam que você tem que multiplicar por 10 o preço do quilo. Então tem que ter sempre o preço do quilo, para a pessoa ter uma noção, ter um parâmetro de outras lojas, de outros locais, para aquele lugar onde ela está comprando. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.